que te tira de trem. Não tá nem aí pro que tu tem no coração. Baby, eu não tô na de brincar de sentimento. Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção. Eu quero te levar pra beber lá no centro. Vamos para a praia tomar caldo e litrão. Vou te dar carinho, vou te pegar no talento. Eu só preciso de um momento da sua atenção. O tempo passou e eu me sinto igual. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Você me falou que tá vivendo mal e que nunca deixou de pensar em mim. Tantos desencontros na cama com outros, pensando na gente, que tontos, que loucos. Larga tudo e vem, que a gente ainda pode ser feliz de novo. Se você topa hoje virar minha vaqueira, me apresenta pro seu pai e deixa de besteira. Mete um golpe nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração. E você topa hoje virar minha vaqueira, me apresenta pro seu pai e deixa de besteira. Mete um golpe nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração. Adriano CDs, Mariana Divulgações, Marcelo da Mídia, Sancler CDs. Bota pra tocar aí, meu irmão. O tempo passou e eu me sinto igual. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Você me falou que tá vivendo mal, que nunca deixou de pensar em mim. Tantos desencontros na cama com outros, pensando na gente, que tontos, que loucos. Larga tudo e vem, que a gente ainda pode ser feliz de novo. Se você topa hoje virar minha vaqueira, me apresenta pro seu pai e deixa de besteira. Mete um golpe nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração. E você topa hoje virar minha vaqueira, me apresenta pro seu pai e deixa de besteira. Mete um golpe, dá um fora e vai expulsando ele logo do coração.